Que não deixa cair lágrima, me guarda e me guia, caminha dos que trabalham pra renovar sua mente, o coração, o espírito pra reforçar minha conquista de um bendigno, benigno, que expulsa a ronda dos que são malignos, vício de um ser fudido, a pretensão seu preferido, adoro o que conquisto com luta, suor, sou visto, tá escrito no livro da vida que encaro e vivo, vestígio de amigos postiços que olham com riso, prestígio com honra e força, isso é combatido, nem toda a verdade digo, erro como mano é isso, talvez o filho esteja próximo por saber disso, mas não desisto, invisto pra não ser final promíscuo. Nos erros contínuos, quer conquistar, tá fudido. Oro sempre meu abrigo nos momentos só que vivo. Peço força pra viver, o resto vem por conta disso. Crucificaram Cristo, imagina só comigo. Sei disso, por isso observo onde piso. O maciço caminho de risco, talvez abismo, cinismo. O primo quer isso, sempre escolhe o sinistro. Completo ciclo que coloca em risco. Avisos previstos, querem ignorado, direcionam ao abismo. Todos são protegidos, mas nem todos valorizam. Alguns são convencidos e outros até banalizam. Vem, me protege, anjo que me rege. Se a vida é um teste, a tese que me leva é o ré. Fruto gueto do Nordeste, sem bang bang, kick-clack. Distante dos que competem, fortalece minhas preces. A parte se não serve, que a humildade o revele. Congregue no que acredita e contestem os vermes que não conseguem. Não acredita, não serve, preserve o que te serve. Reserve, se fortalece, ao anjo que te protege. Se protegido, nossa glória. Refletindo ao pôr do sol, minha saúde e alegria é a harmonia que me induz ao melhor ao meu redor. Sua companhia e presença alimenta minha crença e me livra da sentença. Me faz seguir sua inocente ação e não iludido. Ao bem intencionado é a quem darei ouvido. Agindo comigo, somente fluidos positivos se tornam evidentes. Um toque dado pelo amigo ao te preservar do mal, te acolhendo em seu abrigo, tipo seda fina para cegar o inimigo. Ser livre, forte e vivo, está sempre firme, eu digo. E se pá, não fraquejar quando oferecer perigo, se a vida é quem ensina, ele vem pra auxiliar. Como a benção, mãe, sempre abençoar. É como um ombro, mãe, sempre a amparar. Que segue quem merece o seu resguardo, Ramiá. Seja servo de Jeová, guerreiro de Salazia, enviado de Alá, ou então um orixá. Não importa em que acredite, seja preso e fortifique. Apenas se certifique do que é certo e supere tolices. Quem foi que disse que o que é bom não pode ser ramificado? Que a bondade do rap não possa ser seu recado? Que um futuro bem visto não vence o mal passado. E o privilégio de sua energia é se manter preparado. Vou com a força que me dá raio de luz ao me acordar. Que me oferece mais um dia a verdade pra eu lutar e enxergar. Entre a ganância, o rastro de honestidade, sempre visível e simples quando for necessidade. Anjo meu que é proteção e inspiração, parte da minha história e toda a sua construção. Faz de nada ser em vão, vem de mim que a conquista e a partilha sempre, sempre lado a lado andarão. Se protegido, nossa glória. Sua fé, caminho, fé, vitória. Se fortalece a senhora, constrói tua história. Anjo da guarda, anjo da guarda, anjo da guarda, anjo da guarda, anjo da guarda, anjo da guarda, anjo da guarda, anjo da guarda, anjo da guarda, anjo da guarda, anjo da guarda, anjo da guarda, anjo da guarda, anjo da guarda, anjo da guarda, anjo da guarda, anjo da guarda, anjo da guarda, anjo da guarda, anjo da guarda, anjo da guarda, anjo da guarda, anjo da guarda, anjo da guarda, anjo da guarda, anjo da guarda, anjo da guarda, anjo da guarda, anjo da guarda, anjo da guarda, anjo da guarda, anjo da guarda, anjo da guarda, anjo da guarda, anjo da guarda, anjo da guarda, anjo da guarda, anjo da guarda, anjo da guarda, anjo da guarda, anjo da guarda, anjo da guarda, anjo da guarda, anjo da guarda, anjo da guarda, anjo da guarda, anjo da guarda, anj